Ele só quer me dar perdido, quer me deixar em casa. Todo dia a mesma coisa, só chega de madrugada. A MC Ludmilla vai te passar visão, pra tu ficar ciente. Se eu descobrir quem é essa danada, pode avisar ela que ela tá acabada. Se eu descobrir quem é essa danada, pode avisar ela que ela tá acabada. E se eu pegar, pois você me traindo, eu vou me vingar e vou ficar com seu amigo. Depois não adianta chorar e nem ficar maluco. Vou ficar com seu amigo e espanar pra todo mundo. Depois não adianta chorar e nem ficar maluco. Vou ficar com seu amigo e espanar pra todo mundo. Só quer me dar perdido, quer me deixar em casa. Todo dia a mesma coisa, só chega de madrugada. A MC Ludmilla vai te passar visão, pra tu ficar ciente. Se eu descobrir quem é essa danada, pode avisar ela que ela tá acabada. Se eu descobrir quem é essa danada, pode avisar. E se eu pegar, pois você me traindo, eu vou me vingar e vou ficar com seu amigo. Depois não adianta chorar e nem ficar maluco. Vou ficar com seu amigo e espanar pra todo mundo. Depois não adianta chorar e nem ficar maluco. Vou ficar com seu amigo e espanar pra todo mundo.